Pessoal, é o seguinte, eu iria falar dos tons vizinho direto e indireto de uma forma mais teórica, mas ao começar a gravar esse podcast aqui, me veio uma outra ideia para facilitar ainda mais. Uma ideia meio que esquisita, mas que vai funcionar e vai fazer com que vocês entendam mais facilmente o que é tom vizinho direto e tom vizinho indireto do tom principal. Nesse caso aí, eu só peguei a escala de Dó maior e o relativo dela, né? Nós já aprendemos nas aulas passadas, e depois o tom vizinho, os dois tons vizinhos principais, que é aquele acorde, que é aquela escala que tem apenas um acidente a mais ou um acidente a menos. Entendendo essa situação aí das escalas, seus tons vizinhos, só em Dó maior, como tom principal e seus vizinhos, diretos e indiretos, as outras escalas vai ser a mesma coisa, não vai alterar nada. Então é só aprender as outras escalas e fazer o mesmo trabalho que foi feito aí. Entendendo isso daí, perfeitamente já vai estar tranquilo para aplicar nas outras escalas também. Então vamos lá. Só espero que vocês não deem risada aí, porque é meio esquisito o que eu vou falar agora, mas que eu acho que vai funcionar. Se não funcionar, depois vocês mandam uma mensagem e me fala. O que acontece? Nós temos o tom principal. A gente quer harmonizar uma música e nós temos o tom principal, né? O Dó maior, usando a escala de Dó maior. A gente vai pegar o primeiro acorde de Dó maior. E depois o que acontece? A gente não vai ficar o tempo todo tocando só em um acorde. Concorda comigo? Tem as mudanças, tem os outros acordes para a gente ir arranjando a música. Então o que acontece? Nós temos em Dó maior o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si. E temos o relativo, né? Começa no Lá, Si e assim sucessivamente. Então, quando eu quero fazer uma mudança, vamos entender. Para você que está iniciando, né? Para quem já sabe desse detalhe, tudo bem, mas para quem está iniciando é interessante. Quando eu vou fazer a mudança de um acorde, o que acontece? O meu ouvido pede uma mudança para fazer o arranjo. Eu estou em Dó maior. Eu estou com o acorde de Dó maior, tocando Dó maior. Eu vou testar dentro dessa escala todos os outros acordes, o Ré menor, o Mi menor, o Fá maior, o Sol com sétima, né, o Lá menor e o Si com sétima menor e quinta baixada, dentro da própria escala. Caso eu não encontre o acorde que eu estou precisando dentro da escala de Dó maior, eu vou recorrer ao seu relativo, que é a escala de Lá menor, que está escrita abaixo aí. O que acontece? Provavelmente eu vá achar no tom relativo o acorde que eu estou querendo. Mas pode acontecer de eu também não encontrar. Então eu só tenho por enquanto o Dó maior. Eu não achei o próximo acorde em Dó e também não achei em Lá menor. Aí é que vem o detalhe do tom vizinho, que eu vou testar então o tom vizinho direto, que é o Sol maior. Então vou pegar todos os acordes de Sol maior e vou testar um por um se encaixa dentro dessa passagem que eu estou querendo. Tá? Se dentro do Sol maior eu não conseguir, eu vou recorrer ao relativo do Sol maior, que é a escala de Mi menor, né? Então vou testar todos os acordes de Mi menor para ver se eu encontro. Posso não encontrar. O que acontece? Eu tenho outro vizinho direto, que é o Fá maior. Então vou testar todos os acordes de Fá maior para ver se eu consigo encontrar. Se eu não conseguir, eu vou testar o relativo de Fá maior, que é o Ré menor. Então vou testar todos os acordes da escala de Ré menor para ver se eu encontro. Bom, neste caso é impossível não encontrar, né? Não, impossível, às vezes não encontra mesmo. Se é uma música de repente atonal, alguma coisa assim, aí fica complicado. Neste caso, a pessoa vai ter que procurar no acorde aí até. Vai ter que conseguir um acorde, no caso, né? Achar uma nota e procurar um acorde para poder fazer essa mudança. Concorda? Então tá, mas como entender esse tom vizinho? É o seguinte, vamos fazer uma analogia aqui. Esse pensamento veio agora na minha cabeça, que eu vou tentar facilitar. Então veja bem, eu tenho dó maior. Vamos fazer de conta, vamos ter uma conversa aqui. Vamos fazer de conta que o dó maior é você, tá? É você, é o dó maior, a escala de dó maior é você. E o seu filho, caso você seja casado, né? Vamos fingir que você é casado, né? O seu filho é a escala de lá menor, seu filho ou sua filha, no caso, é a escala de lá menor, certo? É o mesmo sangue, tá? Então, se você está harmonizando em dó, e aí você tem o seu filho para recorrer depois, caso você não ache. O tom vizinho, o primeiro tom vizinho é o seu vizinho aí da sua casa, é a pessoa que mora aí agarrado com você aí, de frente aí, é o seu primeiro vizinho, tá? E o tom e o relativo desse primeiro tom vizinho é o relativo do dó, do, né, desse tom. Então, é o vizinho do seu vizinho. Entendeu? Então, veja bem, você tem você, que é dó maior, você tem o seu filho, que é lá menor, você tem o seu vizinho direto, que mora pertinho de você, e você tem o seu vizinho indireto, que é o relativo do tom vizinho, né, no caso. Então, veja bem, suponhamos aí que você pegou um martelo para consertar alguma coisa na sua casa, certo? Aí você está lá com o seu martelo, e o seu martelo é o dó maior, é você, você que está consertando, você é o dó maior. Aí você começou a consertar ali, e aí o cabo do martelo foi e quebrou. Poxa vida, e agora? Como que eu vou, né, pregar esse prego aqui, consertar isso aqui? Estou sem martelo. Então a sua primeira atitude é recorrer ao seu filho, né? Que certamente ele mora aí pertinho de você, e vai recorrer ao seu filho, vai perguntar a ele: Fulano, você tem um martelo aí? De repente ele tem. Se ele tem, o que acontece? Já resolve o seu problema. Então você é o dó maior, aí a mudança que você vai procurar em lá menor, aí você já achou ali mesmo, tá? Aí você já harmonizou por ali. Mas de repente o seu filho também não tem o martelo. Se ele não tem o martelo, você vai recorrer ao seu vizinho. O seu primeiro vizinho, certamente o seu vizinho vai ter esse martelo. Se o seu vizinho tiver esse martelo, aí quando você vai pegar emprestado com ele, né? Você vai pegar emprestado, no caso, é o seu vizinho direto aqui, que seria o exemplo do sol maior. Aí você vai procurar no sol maior, que é o seu vizinho direto. Aí o seu vizinho, de repente, tem um martelo para te emprestar. Mas pode ocorrer também desse seu vizinho direto, que mora pertinho de você, não ter. Mas o filho dele, desse seu vizinho, certamente vai ter esse martelo. Aí você vai recorrer ao filho do seu vizinho, que é um vizinho seu indireto. Quer dizer, você tem você, que é o dó maior, você tem o seu filho, né? No caso, a gente está associando aqui, que é outra escala, relativa, e você tem o seu vizinho direto, e você também tem o filho do seu vizinho, que é um vizinho direto. Você tem você, seu filho, o seu vizinho e o filho do seu vizinho. Então, poxa, aí você vai encontrar esse martelo em uma dessas casas. E nesse caso, essa associação que eu estou fazendo é que a gente vai, esse é o acorde. De repente eu estou em dó maior, aí eu preciso de uma mudança. Eu não encontro em dó. O que acontece? Eu vou procurar no lá menor. Se eu não encontro lá menor, eu vou no tom vizinho direto. Se eu não encontro um tom vizinho direto, eu vou no tom relativo do meu tom vizinho. E aí certamente eu vou encontrar. Tá? Agora, se eu não encontro em lugar nenhum, aí eu vou ter que procurar aqui no instrumento, criar um acorde, eu vou ter que me virar aqui. Mas impossível não encontrar, tá? Principalmente músicas tradicionais. Mas não fica um tom risada não, porque é uma associação que funciona essa, ok? Eu sei que vocês estão rindo aí do que eu estou falando, mas isso funciona. Tá, essa ideia veio agora na minha cabeça aqui, é o que eu faço com meus alunos em sala de aula. Às vezes a gente está fazendo uma aula lá e aí de repente a gente faz uma associação maluca lá e dá certo. E eu ia falar de uma maneira mais teórica para vocês isso aí. Só que, poxa, eu vou fazer associação, fica legal. Então você é o dó maior, seu filho é o lá menor, o seu vizinho é o primeiro, é o seu tom direto, né? E o filho do seu vizinho é o tom indireto. É o vizinho indireto. Então, essa associação fica legal, porque às vezes a gente está harmonizando e a gente não encontra, né? A gente não encontra a passagem que o ouvido pede, não encontra. A gente vai procurar no tom relativo, também não acha. Vai no vizinho direto, também não acha. Vai no vizinho direto, e aí de repente a gente acha. Então, essas possibilidades são fantásticas. Por quê? Porque a gente vai conseguir fazer a harmonização. Existe compositor que quando ele tá fazendo as suas harmonizações, ele não está pensando em tonalidade, não está pensando em nada, ele está pensando em fazer a música dele. O que acontece? Vem um acorde qualquer lá, ele coloca, encaixou direitinho, ele vai fazendo. Agora, cabe a nós analisar, interpretar isso daí. Né? O compositor não tem obrigação nenhuma de falar, ah, esse acorde, não sei o quê. Não. Ele compôs a música dele lá, não importa se o acorde vai existir numa tonalidade ou outra. Encaixou, ele está fazendo. Né? E cabe a gente estudar e fazer isso daí. Tá certo, pessoal? Então fica aí a dica para vocês, né? Aqui foi mais um bate-papo, não foi nem tocando nenhuma música, nem solo, nem nada, mas para vocês entenderem que tem essas possibilidades, tá? Entendendo isso daí, o que acontece? Pode aplicar em todos os outros tons. Todo tom maior ele tem o seu relativo, o seu vizinho direto, o seu vizinho indireto, né? No caso são dois vizinhos, né? Um acidente a mais, um acidente a menos. No caso do Dó, nós temos o Sol maior, vizinho direto, e o Mi menor, vizinho indireto. Temos o Fá maior, vizinho direto, e o Ré menor, vizinho indireto, né? Algumas pessoas podem pensar diferente a respeito disso, mas eu estou tentando facilitar isso aí, né? Em teoria musical tem N maneiras, né, para poder a gente analisar esse tipo de coisa. Mas essa é a ideia, é facilitar, né? Eu sou muito prático. Então, pensando assim, eu acho que vai facilitar, ok? Vamos aí praticando e logo, logo a gente vai ter mais aula aí, mais dicas legais aí para vocês. Essa é a intenção, fazer com que todo mundo aprenda de verdade tocar instrumento. Entendendo essa situação que eu coloquei hoje aí, tranquilo, sem problema nenhum. Tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Música